Paiva Neto responde. A política diante de Deus. Fonte. Texto do livro. O Brasil e o Apocalipse. Volume 2. Oitava edição, 1985. De José de Paiva Neto. Pergunta. As coisas estão cada vez piores. Muitas promessas e nada de real. A fome e a miséria fustigam os homens. Há desespero em todo o mundo. Por que não são encontradas as soluções definitivas nem mesmo quando estamos à beira do século XXI, com todo este progresso? Resposta. Porque os governantes dos povos temem em continuar nos caminhos errados. Fazem o contrário do que Deus manda, o inverso dos ensinamentos que Jesus veio trazer à Terra. E não dão a mínima atenção às intuições que lhe vêm do Paráclito ou Espírito Santo. Gargalham quando a religião de Deus fraternalmente lhes ensina que a solução de todos os problemas humanos e sociais se encontram no campo religioso. Mas, veja bem, quando falamos em campo religioso, não nos referimos às religiões sectárias, birrentas, litigiosas, que quase constituem um setor de patologia da história. Referimos-nos à religião, com todas as letras maiúsculas, à religião pura que nos ensina Jesus no seu Evangelho e no seu Apocalipse, particularmente no seu Novo Mandamento e no Sermão da Montanha, que são tratados de política, também com todas as letras maiúsculas, porque são neste planeta projeções da religião e da política que dirigem o universo. Bem a propósito. A página de Amy Bragança Santos. A política diante de Deus. Ajusta-se perfeitamente ao tema, que deve ser profundamente meditado neste final de ciclo apocalíptico. O mal não é de ordem política, mas sim de origem espiritual. Há muitos que julgam que esta crise terrível, tão funesta em seus efeitos, e abrangendo todos os continentes, é o resultado da guerra. Os estadistas procuram, freneticamente, soluções políticas para os mil problemas que têm de enfrentar, mas sempre com pouco êxito. A situação está cada vez pior. A verdade é que o povo anda muitíssimo enganado. O mal não é de ordem política, mas sim de origem espiritual. Acabemos com as ilusões. Os anos passam, mas persiste a falta de emprego, de prosperidade, de paz e de tudo. Há na terra angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 21, versículo 25 a 26. E por quê? Porque o egoísmo domina tudo. O que governa entre as nações é o interesse. Vê-se, em toda parte, a mão que agarra. Agarra e quer agarrar mais. Encontra-se, a cada passo, o coração de pedra que sufoca todo vestígio de amor para com o próximo. Deus é esquecido, e são desconhecidos os verdadeiros ensinos de Jesus. O mundo levanta a sua voz, como há quase 2000 anos, e diz do seu Salvador. Não queremos que este reine sobre nós. Lucas, capítulo 19, versículo 14. Sim, o mal é de origem espiritual. Jamais encontraremos solução para os angustiosos problemas da humanidade em sistemas políticos. A solução está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivido e praticado. O Brasil, este colosso tão favorecido por Deus, na uberdade do solo e de uma natureza pródiga e rica, capaz de produzir tudo o que ele e o resto do mundo precisam para viver, está, como os demais países, entravado no seu progresso, com uma população numerosa, na mais desoladora crise de todas as utilidades. Os nossos políticos, os nossos estadistas, os, entre aspas, salvadores da pátria, lutam e brigam, agravando mais a crise, na procura de uma solução política para o problema brasileiro, que cada vez mais se complica, num emaranhado de erros e absurdos, prometendo ao povo uma panaceia que não cura nem alivia, mas que serve para, cada vez mais, enfraquecer e aniquilar as últimas reservas do organismo nacional. Não acreditamos em soluções políticas ou regimes de natureza política, porque o mal é mais profundo. Se pudéssemos trocar os homens por outros melhores, então, sim. com qualquer regime, mas com outros homens, tudo ficaria melhor. Que devemos fazer? Lutar, por todos os meios, falando, escrevendo e agindo, pelo melhoramento íntimo do homem. Ao invés de mudanças políticas, de mudanças constitucionais, trabalhemos para que a Constituição Evangelizadora de Jesus Cristo seja a Carta Magna, o roteiro luminoso das consciências brasileiras. Vamos, pois, atacar o problema nas suas verdadeiras origens. Deixemos que os mortos enterrem os seus mortos, como ensinava Jesus. Na verdade, a maior das desgraças humanas é a ignorância das leis divinas. Democracia claudicante. Pergunta. Então, o senhor acha que a democracia continua falhando no Brasil? Resposta. Sim. Correndo um grande perigo não somente no Brasil, mas em todo o mundo, enquanto o governo de Jesus, isto é suas palavras e exemplos, não for levado devidamente a sério. Este menosprezo ao divino amigo é um erro muito sério, porque governa bem aquele que governa os corações, e ninguém o faz melhor que o supremo chefe deste planeta, que não morreu, que está vivo, é paciente e longânimo, mas que tem de observar prazos estabelecidos pela justiça divina, justiça que rege todos os acontecimentos assinalados no Evangelho e no Apocalipse de Jesus e que se estão inexoravelmente realizando. Ainda quanto à infelizmente claudicante democracia no mundo, Alziru Zaru explica por que ela está falhando. A democracia está falhando aqui e em todos os países onde as leis divinas estejam subordinadas às leis humanas, que mudam de nação para nação, com facilidade estupidificante. Todas as pátrias que cometem esse erro fundamental não podem ter segurança. Com o correr dos anos, elas se destruirão por si mesmas, como o Império Romano, que demorou a cair, mas caiu, e se transformou em ruínas pelas suas próprias mãos. É o destino de todos os homens e dos povos que não querem o governo de Deus através de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Presidente dos Presidentes, Governador dos Governadores. Ou haverá alguém maior do que Jesus, abaixo de Deus? Está certo que o Estado fique separado da Igreja, mas está errado que o Estado fique separado de Deus, cujas leis perfeitas e imutáveis são anteriores a todas as igrejas. Não estou pregando a teocracia de espécie alguma. Estou afirmando que fora do cristianismo do novo mandamento não há salvação para todos os países, principalmente para o Brasil, que não pode viver na base da ignorância. Nesta hora apocalíptica, impõe-se a união de todos em torno de Jesus. Estamos a um passo do grande incêndio. E, na hora do incêndio, até os inimigos se unem para apagar o fogo e salvar suas famílias. Resumindo, não há regime duradouro sem Jesus. Fonte: texto do livro O Brasil e o Apocalipse. Volume 2. Oitava edição, 1985. De José de Paiva Neto.